vejo a hora de ficar contigo e romper a tela da imaginação e soltar as rédeas do meu sonho louco e entrar com tudo em seu coração. Eu não vejo a hora de encontrar você, te apertar no peito, te beijar a boca, te pegar no colo, te ajeitar na cama, te falar baixinho, te deixar bem louco. Eu não vejo a hora de despir meus sonhos e vestir teu corpo com desejo meu, respirar carícias, te brindar o amor com licor da vida do riacho teu. Eu não vejo a hora de despir meu sonho e despir teu corpo com desejo meu, desfilar carícias e brindar o amor com licor da vida do riacho teu. Vejo a hora de ficar contigo e romper a tela da imaginação e soltar as rédeas do meu sonho louco e entrar com tudo em seu coração. Eu não vejo a hora de encontrar você, te apertar no peito, te beijar a boca, te pegar no colo, te ajeitar na cama, te falar baixinho, te deixar bem louco. Eu não vejo a hora de despir meus sonhos e despir teu corpo com desejo meu, respirar carícias e brindar o amor com licor da vida do riacho teu. Vestir teu corpo com desejo meu, esperar carícia.